Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 10 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Parlamentares da oposição devem apresentar relatório paralelo na CPMI da Petrobras. Bolsonaro diz que não estupra deputada porque ela não merece. No Dia Mundial contra a Corrupção, Janot pede troca de comando na Petrobras. Monarquias do Golfo deixam disputas de lado frente ao jihadismo. Anistia Internacional acusa Israel de crimes de guerra em Gaza. Pentágono diz que luta contra Estado Islâmico registra progressos. Juiz que pediu prisão de agentes da TAM será denunciado ao CNJ. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. A instabilidade aumenta. Em quase toda a região, o sol aparece entre muitas nuvens e as pancadas de chuva acontecem ainda pela manhã. No Triângulo Mineiro, temporais. No Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no leste e sul de Minas Gerais e no centro-leste de São Paulo, chove a partir da tarde. Região Norte. O nordeste do Amazonas, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará, tem um dia de sol com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia nas demais regiões do norte. Região Nordeste. Sol entre muitas nuvens e chuva do sul ao oeste da Bahia e no litoral de Alagoas e de Sergipe. Tempo seco no centro-norte baiano, interior de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e ainda no sertão do Piauí. Sol, calor e chuva passageira nas outras áreas. Região Sul. O tempo fica instável na região, mas o sol aparece. No centro-leste do Rio Grande do Sul, no leste e no norte do Paraná, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. As demais áreas também têm variação de nebulosidade e pancadas de chuva a partir da tarde. Região centro-oeste. Sol forte e pancadas de chuva à tarde no centro-oeste e norte de Mato Grosso. As demais áreas do centro-oeste têm mais um dia com muita instabilidade, um pouco de sol e chuva. Risco de chuva forte e volumosa no centro-sul de Goiás e no centro-leste de Mato Grosso. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Uma empresa que cresce junto com você. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, disse nesta terça-feira que não estupra a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merece. A declaração ocorreu depois de a petista usar a tribuna da Câmara dos Deputados para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que ocorre hoje. Maria do Rosário deixava o plenário da Câmara depois de fazer o discurso quando Bolsonaro subiu à tribuna e gritou: "Não saia! Não, Maria do Rosário! Fique aí! Fique aí, Maria do Rosário! Há poucos dias, você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que eu não estuprava você porque você não merece. Fique aqui para ouvir." Em seguida, ele criticou a defesa dos direitos humanos no Brasil. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos no Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos no Brasil serve para isso. E isso está na boca do povo na rua. Maria do Rosário havia defendido a punição dos torturadores que agiram durante a ditadura militar. Senhor presidente, pela memória, pela verdade, pela justiça de transição e a justiça plena, para que a anistia não seja autoproclamada no Brasil e aqueles que torturaram sejam responsabilizados pelos crimes contra a humanidade que praticaram, disse Maria do Rosário. Parlamentares da oposição devem apresentar relatório paralelo na CPMI da Petrobras. Direto da Câmara dos Deputados, repórter Luiz Cláudio Canuto. Deputados e senadores da oposição devem apresentar um relatório paralelo ao relatório da CPI mista da Petrobras. Mas, segundo o líder do PSB, deputado Beto Albuquerque, o relatório da CPI, que deve ser apresentado nesta quarta-feira, será antes analisado pelas oposições. Antes nós queremos conhecer a proposta formal que será apresentada na CPI. Se ela vier com cara de pizza, o nosso relatório paralelo será apresentado, porque nós não vamos passar recibo, né, e nem seremos sócios, né, de relatórios chapa branca num assunto que até nos Estados Unidos é grave, na justiça brasileira é grave, na Polícia Federal é grave e não pode deixar de ser grave aqui no Congresso Nacional. O deputado não quis adiantar o que o relatório paralelo pode trazer, mas o texto deve ser elaborado até domingo. Diante disso, o presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vitaldo Rego Filho, do PMDB da Paraíba, que participou da reunião da oposição, confirmou a apresentação do relatório para esta quarta. A votação, não. O relatório amanhã será concedido vista regimental e nós poderemos votar na próxima semana. O senador Vitaldo Rego Filho também é relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e afirma que vai levar as preocupações da oposição sobre o tema aos parlamentares da base. Na opinião do deputado Beto Albuquerque, o governo trabalha na Comissão Mista de Orçamento para começar 2015 sem orçamento, a fim de governar com duodécimos orçamentários, não só para custeio, mas para investimentos, como os do Programa de Aceleração do Crescimento. A legislação autoriza 13 tipos de gastos, caso o orçamento não seja votado a tempo, o que é considerado ruim pelos oposicionistas. Albuquerque defendeu que o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, venha ao Congresso explicar as reais metas fiscais para 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sugeriu na manhã desta terça-feira a demissão de toda a diretoria da Petrobras, o que incluiria a presidente da Petrolífera, Maria das Graças Foster. O discurso foi feito na Conferência Internacional de Combate à Corrupção, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Janot classificou como desastrosa a gestão da Petrobras e defendeu a punição de todos os envolvidos no esquema investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em se tratando de uma sociedade de economia mista, com a presença de capital majoritário da União e, pois, do povo brasileiro, é necessário maior rigor e transparência na sua forma de atuar. Esperam-se as reformulações cabíveis, inclusive sem espiar ou imputar previamente culpa, a eventual substituição de sua diretoria e trabalho colaborativo com o Ministério Público e demais órgãos de controle, afirmou o chefe do Ministério Público. Polícia Federal pode passar a ajudar na fiscalização de alimentos e remédios. Da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias, Pedro Campos. Projeto de lei coloca a falsificação e a adulteração de produtos sujeitos à fiscalização da vigilância sanitária, como bebidas, alimentos e remédios, na alçada da Polícia Federal e da própria vigilância. A intenção do autor da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é criar uma política unificada de combate à pirataria para facilitar o trabalho dos agentes públicos envolvidos no assunto. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de um terço dos remédios vendidos no Brasil são falsificados. Em torno disso, o texto do projeto define como crime condutas de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins medicinais ou terapêuticos. No último dia 26 de novembro, o projeto foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública. O relator da comissão, deputado Fernando Francischini, do Solidariedade Paranaense, acredita que a medida vai inibir a atuação do crime organizado. É uma legislação que avança, fechando o cerco contra organizações criminosas que pirateiam produtos e atentam contra a segurança da população, a saúde, inclusive. Francischini acha que a população brasileira tem muito a ganhar com a aprovação do projeto, especialmente na questão da saúde pública. Primeiro, contra a segurança e a saúde da população, já que não havia uma definição direta de que também se enquadrava como pirataria o crime desses produtos que eram submetidos à vigilância sanitária. E, por outro lado, também a seriedade de vários tratamentos que muitas vezes nós sabemos que recebem produtos pirateados. Imagina um tratamento de saúde de uma doença gravíssima em que esse doente está se tratando com placebo, ou seja, um remédio, às vezes, feito de farinha ou muitas vezes pirateado e não tem todas as substâncias necessárias para o seu tratamento. O projeto agora aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Pedro Campos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é possível que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também do TSE, encarregado de analisar a prestação de contas da campanha da presidente Dilma Rousseff, apresente o seu relatório. Técnicos do TSE recomendaram ao relator a rejeição das contas após análise minuciosa das despesas, em razão de haver fortes indícios de irregularidades graves nos levantamentos realizados. É possível até que, por tudo o que se sabe destas contas, que Gilmar Mendes rejeite a prestação. Acho que isto não vai ocorrer, e sim uma recomendação de mais explicações, comprovações, coisas do gênero. A pior notícia para Dilma e o PT seria a rejeição destas contas, que também não tem sido nenhum desastre e não será a primeira. A questão é que, se rejeitada, qual será o passo seguinte? O desastre seria a não diplomação da candidata, Isto está previsto nas sanções e com o que Dilma terá sérias dificuldades para assumir sem diplomação ou reconhecimento de sua vitória. Ficará sub judice. É uma questão grave e num país sério isto poderia acontecer. Também entre hoje e amanhã, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deverá apresentar denúncia contra empresários denunciados pela Operação Lava Jato, uns 10 ou 11. É um fato significativo. Diante de tudo que está sendo revelado no escândalo da Petrobras, não é desmedida a sugestão feita por Janot de troca de toda a diretoria da estatal. Contestada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de forma firme e argumentada. Contrariamente ao que se vê de outros segmentos do governo e principalmente dos messiânicos e xiitas, que enxergam em tudo uma proposta golpista ou de perseguição, fruto de quem realmente não consegue descer dos palanques. É manjar desta forma do PT e de governistas tentarem refutar o irrefutável. O país vive sob a ação de um esquema criminoso que assaltou os cofres públicos, roubou bilhões nos últimos anos e que coincide na sua forma mais aguda com os governos de Lula e de Dilma. Fazer discurso agressivo e desrespeitoso, mentiroso às vezes, o que foi a tônica da campanha, e que ainda persiste, não convencerá ninguém de inteligência, no mínimo, mediana. Não sei quais os adjetivos que esta gente vai usar a partir do momento em que organismos da justiça internacional começarem a cobrar explicações, como já fez a Holanda e está em andamento a dos Estados Unidos. Certamente que não será coisa de playboyzinho, e talvez seja exatamente esse o temor que transparece no disfarce de agressividade desmedida e extemporânea. Coisa de que não tem o menor pudor de manter o palanque permanente, mesmo que seja às custas do dinheiro do contribuinte. Tática manjada, inclusive. De Brasília, José Wojtchoma. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, afirmou nesta terça-feira que o cessar-fogo ao longo da linha de frente no leste do país parece estar sendo respeitado, depois que Kiev declarou um dia de silêncio na guerra contra os separatistas pró-Rússia. Hoje, a 1h30, nós declaramos o novo cessar-fogo. Nós não temos um tiro, não temos soldados mortos, afirmou Poroshenko em um evento em Singapura. Poroshenko fez a declaração diante de estudantes, diplomatas e empresários em um evento organizado pelo Instituto para Estudos Internacionais. Ele afirmou que o país está pronto para interromper a hemorragia, mas não ao custo de abrir mão da liberdade, democracia, soberania e independência. Também disse que o conflito não é uma guerra da Ucrânia apenas, mas uma guerra pela liberdade, pela democracia, pela Europa. O governo de Kiev chamou o cessar-fogo que entrou em vigor nesta terça-feira de um dia de silêncio. A medida parece estar sendo amplamente respeitada, apesar do adiamento das negociações de paz entre a Ucrânia e os rebeldes pró-Rússia, que aconteceriam em Minsk, capital de Belarus. As conversações podem acontecer na sexta-feira. A comunidade internacional se disse disposta a receber mais de 100 mil refugiados sírios, anunciou nesta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o português António Guterres. Hoje, 28 países expressaram sua solidariedade para com os refugiados sírios, mas também com os 5 países limítrofes que os receberam, oferecendo a possibilidade de receber, segundo calculamos, mais de 100 mil refugiados, declarou Guterres à imprensa em Genebra. O grupo Estado Islâmico postou nesta terça-feira fotografias mostrando jihadistas jogando de cima de um imóvel um homem acusado de ser homossexual e que, em seguida, é apedrejado até a morte. O Tribunal Islâmico de Tribunal de Wilaya, região de Al-Furat, decidiu que o homem que praticava sodomia deveria ser jogado do ponto mais alto da cidade e depois apedrejado até a morte, indica um comunicado postado com imagens em fóruns jihadistas. Uma das fotos mostra um homem sendo empurrado para o vazio de cima do telhado de um edifício de 2 andares em uma localidade não especificada. Outra mostra um homem caído ao chão. O Senado dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira a versão classificada do relatório. O documento tem mais de 6 mil páginas e é o balanço mais detalhado do programa secreto da CIA para interrogar prisioneiros que têm alguns de seus elementos, no entanto, já conhecidos pela opinião pública. O chamado Programa de Detenção e Interrogatório da CIA foi autorizado secretamente pelo governo de George Bush em 2002. Pouco depois da assinatura pelo presidente de um memorando que autorizava a CIA a matar, capturar e interrogar líderes de alto escalão da Al-Qaeda em qualquer parte do mundo. A partir de 2002, apareceram rumores sobre maus tratos e torturas, especialmente em Bagram, Afeganistão. Organizações não governamentais e legisladores começaram a se perguntar sobre o destino de vários detidos fantasma, sobre os quais o governo americano não diz nada. Finalmente, em 2005, a imprensa americana denuncia voos secretos da CIA para transferir detidos de alto valor a locais desconhecidos secretos, nos quais nem mesmo o FBI intervém. Muitos países, principalmente europeus, permitem que estes voos passem por seus espaços aéreos. Em dezembro de 2005, o Congresso aprovou uma lei que proíbe o tratamento cruel, desumano e degradante. Aumentou a polêmica sobre o recurso à tortura, Começa, então, as investigações administrativas e a CIA admite em 2007 que destruiu gravações de interrogatórios, provocando um escândalo. Os líderes das monarquias petrolíferas do Golfo se reuniram nesta terça-feira para sua cúpula anual depois de 9 meses de disputas emudecidas pela ameaça dos grupos jihadistas e da crescente influência do Irã. A cúpula, que por pouco não foi cancelada, acontece em meio a uma ofensiva jihadista no Iraque e na Síria, ao agravamento da violência no Iêmen e à queda do preço do petróleo. O simples fato de a reunião ser realizada e dois líderes do Golfo se reunirem é, em si, um sucesso, declarou a AFP, uma autoridade do Catar. A crise que eclodiu em março é a mais grave já enfrentada desde a criação, em 1981, do Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e Qatar. Riad, Abu Dhabi e Manama acusaram Doha de desestabilizar a região por seu apoio à Irmandade Muçulmana, particularmente no Egito, e de conceder asilo aos oponentes islâmicos hostis a seus regimes. O exército israelense cometeu crimes de guerra durante a ofensiva em Gaza no verão e deve ser investigado, denunciou a organização Anistia Internacional. A destruição de 4 edifícios nos últimos 4 dias dos 50 da ofensiva foram uma violação das leis humanitárias internacionais, afirma a AI em um relatório. Todas as provas de que dispomos mostram que esta destruição em grande escala foi deliberada e não tinha justificativa militar, disse Philippe Luder, diretor para o Oriente Médio e África do Norte da organização, que tem sede em Londres. Os crimes de guerra devem ser investigados de maneira independente e imparcial. Os responsáveis devem ser levados à justiça, completou. As provas obtidas pela AI indicam que os ataques contra os 4 edifícios foram uma punição coletiva à população de Gaza, disse Luder. O governo de Israel não respondeu até o momento às acusações. A luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico do Iraque registra um progresso constante devido ao apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira, em Bagdá, o secretário de Defesa americano Chuck Hagel. Nessas conversas, concentram-se hoje o esforço necessário para enfraquecer e derrotar o Estado Islâmico, afirmou Hagel. Como disse aos líderes iraquianos, estamos vendo um progresso constante na perseguição deste objetivo. A vitória na luta contra os jihadistas depende dos iraquianos, disse antes Hagel, durante uma visita surpresa a Bagdá. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Oposição ameaça obstruir votação da LDO caso Levi não venha ao Congresso. Direto dos estúdios da Rádio Senado, Marcela Cunha. A oposição cogita fazer um acordo para votar a LDO de 2015, caso o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se comprometa com as metas fiscais para o próximo ano. A afirmação é do líder do Democratas na Câmara, deputado Mendonça Filho, que prometeu obstruir a votação caso Levy não venha ao Congresso. Segundo Mendonça, como a meta do superávit de 2014 foi alterada, é preciso ter a garantia de que o mesmo não acontecerá no próximo ano. Ou o governo traz o Joaquim Levy aqui para explicar as metas para 2015 e assume compromisso com a LOA, ou a LDO 2015 vai ter mais dificuldade do que a LDO 2014 para ser aprovada aqui no Congresso. E mais, assegurará a aprovação também da LOA 2015. Do contrário, a oposição vai ficar em obstrução. Além da LDO, a oposição quer que o orçamento de 2015 também seja colocado em votação. Para isso, é preciso primeiro aprovar o relatório final da LDO, de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que estabelece como meta do superávit primário 1,2% do PIB, o equivalente a 66 bilhões de reais. Para o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que esteve na comissão mista de orçamento nesta terça-feira, apesar de difícil, o esforço é viável. É um número duro, na realidade é difícil, mas acredito que sim, é factível que o governo terá condições de atingir esse número. A LDO deveria ter sido votada até 17 de julho. Já o prazo para a votação do parecer final da lei orçamentária se esgota no dia 22 de dezembro, quando tem início o recesso parlamentar. Primeiro, o processo precisa ser aprovado na Comissão de Orçamento, de onde segue para o plenário do Congresso. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. O juiz Marcelo Testa Baldotti, titular da comarca de Senador La Roque, que deu voz de prisão a funcionários da companhia aérea TAM, que trabalham no aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, e foram conduzidos ao plantão da Polícia Civil na cidade, terá sua conduta investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. Pelo menos é o que promete a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. De acordo com uma nota enviada pela entidade, a conduta do magistrado é incompatível com a dignidade do cargo. Além da OAB Maranhão, a Associação de Magistrados do Maranhão, AMA, também por meio de nota à imprensa, criticou a atitude do juiz Marcelo Testa Baldotti. A AMA disse não compactuar com a atitude do juiz e anunciou que pedirá investigação da Corregedoria Geral de Justiça. O fato ocorreu no sábado, após o juiz ter sido informado que não poderia embarcar na aeronave com destino a São Paulo, pois a chamada tinha sido encerrada e a porta de embarque estava fechada cerca de 7 minutos antes da sua chegada. Inconformado com a situação, Marcelo Baldotti disse a um funcionário da empresa aérea que estava ocorrendo um desrespeito ao direito do consumidor. De acordo com uma testemunha que presenciou o ocorrido no local, o juiz chegou a entrar na área de embarque e deu voz de prisão ao funcionário, convocando um policial militar que estava no aeroporto para conduzir até a delegacia. Diante deste fato, outros funcionários da TAM tentaram intervir e acabaram recebendo voz de prisão também, totalizando assim 3 atendentes conduzidos ao plantão da Polícia Civil. Parecer final da CPMI da Petrobras será apresentado nesta quarta-feira. Repórter Érica Christian traz os detalhes para o Jornal Brasil Notícias. Segundo o presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, o relatório final do deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, deverá resumir os 7 meses de investigações. Nesse período, a comissão apurou as denúncias de corrupção na estatal, envolvendo o ex-diretor Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, o suposto pagamento de propina a funcionários da estatal, a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e irregularidades em plataformas. A oposição, por sua vez, antecipou que vai apresentar um relatório alternativo ao que chama de chapa branca. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, destacou que a base aliada impediu a quebra dos sigilos das empresas que receberam recursos do esquema e repassaram para partidos políticos. A base do governo manobrou nessa comissão para segurar as investigações. Nós vamos apresentar, por isso, um relatório separado em que nós vamos apontar as falhas do funcionamento da comissão e vamos já acenar com a instalação de uma nova comissão na próxima legislatura. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, minimizou a apresentação do relatório paralelo da oposição. Então, antes mesmo de conhecer o relatório oficial, já se fala em apresentar um relatório paralelo. Clara demonstração de que a oposição não coloca credibilidade no próprio instrumento, que ela foi a principal responsável pela instalação. Apesar de não conhecer o relatório final, o presidente da CPI não acredita que a comissão encerre os trabalhos com 2 relatórios. É direito da oposição apresentar o seu relatório, deverá ser lido, e se houver compatibilidade entre as questões que envolvam a situação e a oposição, eu acho que o relatório do Marco Maia, ele deverá contemplar o sentimento plural da comissão. Depois de apresentados nesta quarta-feira, os 2 relatórios serão votados no dia 17. Da Rádio Senado, Érica Christian. A Polícia Federal desenvolve a Operação Conexão Descoberto. Durante as ações estão sendo cumpridos, no Distrito Federal e em Mato Grosso, 22 mandados judiciais expedidos pela comarca de Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás, sendo 11 de prisão preventiva, 10 de busca e 1 de condução coercitiva contra integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Federal, a operação tem o objetivo de combater o tráfego interestadual de drogas e vem sendo desenvolvida há cerca de 5 meses. As ações policiais feitas ao longo do ano resultaram na apreensão de aproximadamente 150 quilos de cocaína, além da apreensão de veículos, armas e munições. A quadrilha costumava transportar a droga por via terrestre para o Distrito Federal, Goiás, Bahia, Piauí, em fundos falsos de caminhonetes. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou ainda o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de contas. Segundo a Polícia Federal, a estratégia de combate ao narcotráfico tem por objetivo descapitalizar a quadrilha, desmotivando e enfraquecendo o tráfego. Hermínio Coelho propõe reajuste do Simples Nacional para Rondônia. Direto da Rádio Lobo do Cerrado em Rondônia, Edilson Peroni. Com o propósito de atrair, manter e estimular as micros e pequenas empresas, especialmente no que concerne à geração de empregos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hermínio Coelho, do PSD, encaminhou ao governo do estado proposta para que seja atualizado o valor do Simples Nacional para Rondônia, passando de 1 milhão e 800 mil para 2 milhões e 400 mil. Ao justificar a proposição, Hermínio Coelho esclareceu que estamos atendendo o pleito da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji Paraná, o CDL, no sentido de que seja aumentado o respectivo valor, dando assim maior possibilidade de expansão e incremento no negócio das pequenas e médias empresas estabelecidas em nosso estado de Rondônia. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Chamamos o repórter Francisco Silva. O consórcio Infraamérica, operador do Aeroporto Internacional Governador Aloísio Alves de Natal, espera um aumento de mais de 800 voos neste final de ano, sendo 8 novos voos internacionais. A expectativa é de que mais de 131,4 mil pessoas passem pelo terminal nesta alta temporada, entre 8 de dezembro a 1º de março. Para atender a demanda desta época de feriados, o efetivo dos funcionários será remanejado. Ainda para acelerar o atendimento, o consórcio vai aumentar o número de totens de auto-check-in. O consórcio estima que mais de 200 voos extras serão operados pelo período de alta temporada de dezembro a fevereiro, incluindo destinos para os quais não há voos direto hoje. A expectativa para os próximos meses é de crescimento, tanto com voos regulares quanto para voos extras. Natal já recebe 4 novos roteiros em operação desde o 1º de novembro, todos da Gol. Os voos são para Guarulhos, Campinas e Rio de Janeiro. Um quinto voo da Azul entrará em operação no dia 22 deste mês, com passagens para São Luís, Belém e Fortaleza. O aeroporto já recebeu mais de 1 milhão de passageiros nestes primeiros 5 meses de operação, com mais de 9,8 mil voos entre pousos e decolagens para voos comerciais, domésticos e internacionais. O terminal de cargas processou mais de 2,7 mil toneladas de materiais, incluindo exportação, importação e carga nacional. A demanda de 6 milhões de passageiros é prevista para 2024. Segundo o contrato de concessão, passando para 11 milhões ano para 2038. A Infraero já investiu cerca de 500 milhões no novo aeroporto. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a sua equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.